sul, a estranha no solto, mas os papéis do meu fiel ao descanso do patrão. Daniel na Cova dos Leões. Cidade. Tempo, chamava então. apaixonar. Depois daquilo, eu jurei, esse negócio de paixão não é pra mim. Não, não, eu não quero mais saber. Não quero ficar triste sozinho em casa, esperando o telefone tocar. E na escola vieram me falar que ela tava com outro cara. Não, não, tô cansado de chorar. Escondido no banheiro, ela me deixou. Mas e daí, eu me apaixono todo dia. Oh, oh, oh, oh. Eu me apaixono todo dia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu me apaixono todo dia. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu me apaixono todo dia. Falou, você tem medo? Acredito por ninguém. Ela me disse eu não sei, mas o que eu sinto por você. Vamos dar um tempo, um dia a gente se vê. E eu dizia nessa. É isso aí, meu irmão. Uma música sobre masturbação adolescente. Tédio! 0229. Mas agora chegou a nossa vez. Vamos despedir de volta isso em cima de vocês. Faz de novo. Eu acompanho vocês. Que me entende do início ao fim. compostos a nossa própria criação. Cenouras desinteiras, no mesquinho da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando uma solução. Que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Ok, Dado Villa-Lobos, guitarra. Hein? Renato Rocha, contrabaixo elétrico. Zero. E Marcelo Bonfá, bateria. 2-9. Cidade. Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança. A ponto de saber. Quase ninguém vê. Eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu vejo o mesmo que você. Yeah. Thank you. This is our new single.